todos. Que a paz de Jesus esteja com todos. O nosso tema da manhã, a legislação maior, já é fácil nós concluirmos do que se trata. Nós vamos falar sobre a lei divina. Ela é a legislação maior. Mas nós temos a legislação humana, as leis humanas, que nem sempre são seguidas, são observadas pelo conjunto ou por parte da sociedade. Muitas vezes, quando nós falamos da lei divina, nós tendemos a menosprezar a lei dos homens. Mas nós não podemos esquecer que a lei humana, ela está num processo de aprimoramento já há muitos séculos. Desde que o homem passou a viver em cidade, ele compreendeu a necessidade de criar códigos, de criar regulamentos para estabelecer entre as pessoas que viviam nessas comunidades alguma ordem. E mesmo na fase que precedeu a cidade, quando o homem ainda tinha uma vida mais ligada à natureza, ele também tinha necessidade de regulamentos. De lá para cá, a legislação humana vem se aprimorando gradativamente, porque ela é fruto do trabalho de aperfeiçoamento do ser humano também. Então, quando nós valorizamos muito a lei divina, e ela deve ser muito considerada por nós que buscamos o seu entendimento, a sua compreensão, em nenhum momento nós menosprezamos a legislação humana. Todos nós temos que trabalhar ativamente para que as leis humanas se aprimorem, para que elas sirvam de instrumento de progresso, de melhoria humana. Todas essas distorções que nós observamos, tudo isso que nós ouvimos falar com um grande pesar, mostrando que muitas vezes as leis são falhas, as leis não alcançam quem deveriam alcançar, isso não significa que nós devamos desacreditar e abandonar as leis civis, as leis que regem a sociedade. Nós temos que trabalhar por respeitá-las, valorizá-las, estar sempre atentos para que elas se cumpram. Mas nós temos uma garantia de que a justiça será feita quando essas leis humanas falharem, que é algo tão comum acontecer. É a ação da legislação divina. Nós vamos dizer, então, que há certas ações que o homem pratica que não há como lei humana nenhuma atingir essa pessoa. Ela pode até fazer uma pessoa calar, ela pode até obrigar alguém não pronunciar o que pensa a respeito do outro, e a lei nesse sentido, que você não pode ofender, você não pode agredir verbalmente alguém, mas não tem como deter o sentimento que nasce no coração de alguém que tenha uma aversão pelo outro. A lei humana não consegue mudar as pessoas, e nenhum jurista, nenhum legislador tem essa pretensão, porque ele sabe que é impossível, por decreto, por uma determinação, você dizer o que o outro vai sentir e pensar. Não há como fazer isso. Mas tudo o que nós sentimos, pensamos, isso é observado pela lei divina. Tudo isso é regido por essa legislação maior da vida. Então, não há um sentimento sequer que nós possamos ter que não possa ser ponderado, analisado dentro dessa perspectiva maior de vida. Quando nós passamos a sentir ódio de alguém, nós podemos não infringir nenhuma lei humana, mas nós estaremos certamente infringindo essa legislação maior. Estaremos cometendo um ato de delito, e essa nossa ação trará consequências certamente. Uma pessoa pode agredir muitas outras pelo pensamento. Um pensamento de ódio continuamente alimentado, dia após dia, semana após semana, ele tem um poder destrutivo sobre aquele para o qual está endereçado dentro de uma certa condição, e ele tem um poder destrutivo sobre o próprio indivíduo que emite esse pensamento de ódio. Uma pessoa que trabalhe com as suas ideias, com as suas palavras, no sentido de destruir, de minar, de enfraquecer no outro valores como a confiança, a fé, a esperança, a dedicação ao bem. E infelizmente no mundo nós temos observado isso, muitas pessoas extremamente pessimistas, tirando dos outros a esperança, tirando dos outros a confiança na vida, a partir de comentários, a partir de colocações que são feitas, essas pessoas também estão contrárias à lei maior, à lei divina. Elas também estão desencadeando ações sobre si mesmas. Então nós percebemos que há um campo de ação que as leis humanas regulam e há um campo de ação que as leis divinas, somente elas, são capazes de regular e controlar. No caso da legislação humana, há as penalidades. Para as infrações, há uma diversidade muito grande de penalidades. No começo, o homem ele pensou em apenas punir, castigar para coibir o erro do outro, ou, quando muito, eliminar aquele que é a causa do distúrbio. Com o passar dos tempos, com o passar dos séculos, com o aprimoramento moral do homem, nós vemos hoje que, na maior parte, a legislação humana, ela já não tem mais um caráter punitivo apenas. Ela tem um caráter o quê? Educativo. Ela vem se aproximando, nesse aspecto, à lei divina. Ela vem buscando, ao procurar, não apenas castigar, punir, excluir aquele que erra, mas tentar corrigir, educar, restaurar, ela vem se aproximando de um atributo que é da lei divina. A lei divina não tem em nenhum momento o aspecto de punir, de castigar. Ela tem sempre o sentido de elevar a criatura, de transformar, de fazer sair da imperfeição e atingir a perfeição. E a legislação humana, quando caminha nesse sentido educativo, no sentido de corrigir, de melhorar o indivíduo, dando a ele a oportunidade de se reequilibrar, de se reeducar, ela está se aproximando gradativamente desse aspecto que a lei divina tem, que é o de educar o indivíduo. Então nós vamos percebendo que o homem, à medida que ele evoluir, a sua legislação também evoluirá, à medida que ele se aprimorar, a sua lei também se aprimorará. Agora, a lei divina, ela alcançando esses aspectos da vida que o homem não consegue controlar, não consegue coibir com as suas leis, ela já vem fazendo esse trabalho de elevação da humanidade desde os primórdios, desde o início da nossa experiência humana. Ela já vem nos dando, sempre como resultado das nossas ações, circunstâncias que têm o objetivo de nos educar. Por isso que quando nós ouvimos dizer, né, e alguns irmãos nossos de outras religiões, às vezes condenam esse princípio da doutrina, dizendo que Deus permite que volte a nós aquilo que nós damos ao próximo, eles muitas vezes não compreendem que isso está na base do próprio Evangelho. Porque Jesus, em diversas circunstâncias, nos mostrou isso, que tudo que nós fazemos retorna a nós mesmos. Por isso que o pensamento de ódio, o pensamento destrutivo que nós criamos, os comentários infelizes que nós vamos fazendo ao longo da vida, por isso que eles têm um poder de destruição, de alteração da nossa própria existência. Porque, querendo ou não, eles acabam retornando a nós de diversas maneiras. A isso nós temos dado na doutrina espírita o nome de lei de ação e reação. Tudo aquilo que nós vamos criando, praticando, tudo aquilo que nós vamos fazendo perante a vida, ela vai nos devolvendo, ela vai nos retribuindo. E é um mecanismo muito eficaz, porque à medida que vamos recebendo esse retorno da vida, nós vamos aprendendo pela experiência, e a experiência é a melhor mestra que existe. A teoria ela é uma mestra secundária. A experiência é a mestra maior. Ela vai nos dando a condição de perceber qual é o caminho que devemos seguir. À medida que a vida nos retorna, tudo aquilo que nós fazemos para o nosso próximo vai nos devolvendo, nós vamos sentindo, então, a necessidade de reformulação. E esse retorno é o que nós chamamos de infelicidade. A infelicidade é, na verdade, o quê? Essa desarmonia que existe entre nós e as leis divinas. A infelicidade significa essa, esse descompasso que existe entre as nossas ações e aquilo que já deveríamos estar realizando. A infelicidade é o fruto daquilo que nós mesmos fazemos. Tem pessoas que têm uma certa repugnância a essa ideia, porque nos coloca numa posição de muita responsabilidade, nos coloca numa posição de muito peso, porque afinal de contas nós podemos analisar numa encarnação que existem coisas que as pessoas não fizeram para merecer. Existem pessoas que muitas vezes alegam: puxa, eu não fiz nada, eu nunca pratiquei nenhum ato contra aquela pessoa e ela se volta contra mim. É aí que entra a necessidade de compreendermos a reencarnação. é na reencarnação que nós explicamos este mecanismo. Por que uma pessoa que muitas vezes aparenta nessa vida tanta virtude, tantos méritos, mas ela só colhe resultados que tornam a sua vida infeliz? Isso nos é então explicado de que maneira? De que essa infelicidade atual é fruto daquilo que nós criamos em muitas vidas passadas. E nos diz também que todo esse desequilíbrio que nós possamos hoje estar alimentando em nós, sentimentos de ódio, de rancor, de ressentimento contra alguém, tudo isso está plasmando a nossa infelicidade futura. Está nos envolvendo numa rede de ligações que muitas vezes estaremos ali ligados a espíritos de ordem inferior. Porque esse é um outro princípio que nós temos muito importante, de que no reino do espírito, aqueles que têm afinidade se unem, se atraem. Aqueles que têm tendências semelhantes se aproximam, se congregam, passam a conviver juntos. E isso a gente demonstra pela nossa própria existência atual. Observe o círculo das nossas preferências. Observe as pessoas que nós gostamos de estar juntas. Essas pessoas, pelos valores que elas apresentam, nós podemos tirar uma base pelos nossos próprios valores. Podemos concluir o que nós somos a partir daquilo que nós observamos nas pessoas que nos acompanham. E a sabedoria bíblica já dizia há muito tempo isso, né? Diga-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Isso então nos mostra o quê? Que nós é que criamos a nossa felicidade pelas afinidades que nós elegemos. E essas afinidades, elas estão na base do nosso pensamento, daquilo que nós idealizamos, daquilo que nós criamos mentalmente. Isso nos mostra que o caráter que a lei divina tem, então, de permitir que volte para nós aquilo que nós mesmos criamos, é a didática infalível. Porque o dia que nós acordarmos, o dia que nós nos apercebermos disso tudo, o dia que nós percebermos que a nossa vida, ela é criada por nós mesmos, ela é moldada pelas nossas mãos, ela vai sendo estruturada por aquilo que nós sentimos, pensamos e agimos, nós começaremos a agir de maneira diferente. Mas o indivíduo, ele só aprende aquilo que ele sente, aquilo que ele vivencia, não aquilo apenas que é dito para ele. Dizer, falar, quando nós lemos nos livros, ouvimos alguém aqui falando sobre isso, nós só estamos sendo avisados. Agora, quando resolvemos permitir que essas ideias guiem as nossas vidas, que elas direcionem o nosso caminho, aí nós estamos fazendo efetivamente algo por nós mesmos. Aí nós estamos efetivamente controlando a nossa evolução. Nós estamos aí, nesse momento, dando curso àquilo que nós devemos realizar, que é que sermos os agentes da nossa própria felicidade. As religiões cristãs, na sua maioria, elas colocaram uma responsabilidade sobre Jesus, de Salvador, muito grande, dizendo que com a sua simples morte, ele nos livrou de todos os pecados e que bastaria o nosso arrependimento para ter garantido toda a salvação. A doutrina espírita, ela não aceita esse princípio. Ela nos coloca que nós somos responsáveis. O sentido de salvação que podemos atribuir a Jesus é nos salvar da ignorância, nos tirar da condição de criaturas que não conhecem a lei divina, né? Salvar da ignorância e colocar o indivíduo numa outra posição, numa posição de responsabilidade, numa posição em que ele deve estar ali com uma atitude realmente ativa, em que ele vai cuidar das suas ações, vai cuidar do seu modo de sentir, do seu modo de falar, para que possa obter resultados. Porque ficou também muito explícito isso nas palavras de Jesus, de que nós receberemos da vida tudo aquilo que nós fizemos a ela. Tudo aquilo que nós vamos criando ao longo da nossa existência é isso que nos dá a felicidade. Por isso que ele disse, então, num certo momento da sua pregação, ele nos disse, então, que nós teríamos ali aquele que ouvisse a sua palavra e seguisse aqueles ensinamentos de luz que ele vinha trazer, seria aquela pessoa que teria construído a casa sobre a rocha firme, que poderia vir tempestades, poderia vir enchentes, e essa casa não seria arrastada. Depois que aquele que cria a sua existência baseada na ilusão, baseada no terreno frágil das fraquezas humanas, de valores tão pequenos, é a criatura que, quando vem o vendaval da vida, acaba tendo a sua edificação arrastada. Então, nós temos no próprio Evangelho esses princípios que a doutrina espírita resgatou e formulou e nos colocou como responsabilidade, que a nossa felicidade cabe a nós mesmos. Então, tudo aquilo que vamos praticando ao longo da vida vai resultando na nossa maior felicidade ou menor felicidade. Hoje mesmo nós estamos agindo assim, ao manter, por exemplo, uma rivalidade com alguém, ao manter um sentimento de antagonismo em relação a alguma das nossas relações, nós estamos plasmando a nossa infelicidade futura, ou talvez até atual. Porque há pessoas que alimentam sentimentos muito, muito difíceis, há pessoas que alimentam sentimentos muito perturbados e elas não vivem um minuto de paz. E muitas vezes estão obrigadas a buscar subterfúgios para conseguir anestesiar a sua consciência. Busca, através de tantas ilusões, de tantas circunstâncias infelizes da vida, uma forma de ficar justificando e ficar trazendo uma certa compensação pelo prazer que ela não consegue sentir em ser alguém livre de toda essa carga de inferioridade. E aí busca as drogas, busca uma série de desequilíbrios, busca o alcoolismo, busca no sexo desregrado toda a forma de compensar toda essa infelicidade que ela traz. E quanto seria muito mais saudável, seria algo muito mais pleno para ela buscar um autoconhecimento, buscar perceber as suas próprias necessidades, buscar perceber as suas limitações e as suas necessidades. Às vezes nós gastamos uma força mental tão grande degladiando com as pessoas, rivalizando com elas. Despendemos horas que poderíamos dedicar a pensamentos elevados, pensamentos construtivos, pensamentos que iriam nos planificar, mas dedicamos todo esse tempo a viver num estado mental de grande perturbação. A viver num estado mental em que vamos nos consumindo com tantos sentimentos contraditórios que vamos sentir. Não conseguimos derrubar alguém num confronto direto, mas mentalmente ficamos travando esse duelo com essas pessoas, sentindo toda a sorte de sentimentos de natureza inferior. O grande problema de sentir coisas inferiores, de ter esses sentimentos inferiores, não é apenas senti-los. O grande problema está em mantê-los continuamente em nós. Sentir uma contrariedade, sentir uma certa aversão, dentro do nosso estado de evolução é aceitável. É aceitável, por exemplo, muitas vezes, nós ficarmos indignados com uma injustiça que é praticada. O grande problema atual na nossa condição evolutiva não é não sentir essas coisas. O grande problema é que quando nós sentimos, ao invés de agirmos de maneira ponderada, de maneira madura, tentando nos desvencilhar dessa dificuldade, nós vamos o quê? Vamos nos apegando a ela, vamos cultivando ela. É aí que está o problema. Tem pessoas que às vezes sentem culpadas só por sentir isso, ter essas sensações de natureza interior. Mas, senti-la na nossa condição espiritual, podemos considerar que ainda é normal. Porque nós sabemos que na evolução não há saltos. Ninguém vai, a partir do momento que descobriu que não é legal ter sentimentos inferiores, simplesmente deixar de tê-los e acabou. Não é assim. Mas o grande problema daqueles que aprenderam que isso é uma carga inútil e prejudicial à sua felicidade é o de ficar mantendo esses sentimentos. Porque tudo isso vai atrasando a nossa vida. E tudo isso pode estabelecer entre nós, espíritos de natureza inferior, ligações difíceis de serem rompidas depois. Então, nós devemos estar atentos para isso. Devemos estar muito preocupados com isso, porque nós poderemos passar perante a nossa vida toda, ou durante a nossa vida toda, poderemos passar perante as outras pessoas como alguém íntegro, correto, alguém que nunca perturbou ninguém, nunca infringiu nenhuma lei, nenhum regulamento da sociedade, mas a lei divina foi infringida durante vários momentos da nossa vida. essa lei não foi observada, essa lei não foi atendida. E a importância disso é que nós não teremos a felicidade enquanto nós não observarmos essa lei maior. Muitas vezes a gente já atravessou essa fase, já atingiu aquele ponto em que já não estamos mais lutando contra ninguém, não estamos mais degladiando mentalmente com ninguém, já estamos cuidando bem da nossa vida, procurando sermos equilibrados, sermos criaturas ali com boa índole, lutamos contra os pensamentos de natureza inferior. Mas desse ponto em diante, nós temos que estar atentos para uma outra forma de infração à lei divina, que é uma coisa chamada omissão. Muitas pessoas são íntegras do ponto de vista de não criar nenhum constrangimento para o seu semelhante, nem no plano direto, no plano material, nem criar esses constrangimentos mentalmente, emitindo vibrações destrutivas. A pessoa já superou essa fase. Mas às vezes ela pode estar no ponto de ser uma criatura omissa, de ser alguém que cuida tão bem da sua vida, mas chega ao ponto de não se preocupar com o outro. Aí nós estamos num outro estágio de evolução e que, como em cada fase há os seus erros próprios, nós estaremos cometendo novamente erros. Estaremos novamente infringindo essa legislação maior. Porque a criatura que se omite de praticar o bem, veja, nós já passamos do estágio inicial daquele que detém o mal, que luta para combater a sua imperfeição. Agora, quando o indivíduo chega no estágio de não conceber mais o mal e entenda o mal como resultado apenas de imperfeição, e ele chega no estágio em que ele não faz o mal, mas também não faz o bem, ele também não chegou à realização plena ainda. Ele também não chegou no ponto de ser uma criatura realmente construtora da sua felicidade. Porque nós passamos nessa fase, quando passamos a nos omitir, passamos a deixar de fazer o bem que geraria felicidade para o outro, que traria o bem-estar para o conjunto. E nesse ponto nós estamos também numa situação bastante delicada. Porque quando nós não tomamos como responsabilidade nossa a obra de renovação do mundo, contribuindo com a nossa parcela, ainda que pequena, ainda que muito insignificante, mas não damos essa parcela ao mundo, nós estamos ali trabalhando contra o progresso coletivo. Porque nós pensamos muitas vezes que Deus, por ter o poder infinito, de, pela espiritualidade, poder agir de maneiras das mais diversas, nós achamos que a nossa contribuição nesse conjunto não é necessária. E isso é um engano muito grande, porque cada criatura, ela é agente de Deus no local onde ela se encontra. Cada ser tem um papel a realizar. Quando nós pensamos nos seres mais primitivos, nos seres mais inferiores, eles também têm atribuições no conjunto. Eles também têm compromissos perante as leis divinas. Compromissos que eles assumem sem nem saber, porque não têm consciência. Mas eles realizam esse papel no todo. Agora nós, que já somos criaturas dotadas de consciência, de entendimento, de compreensão, de inteligência, nós temos uma responsabilidade muito grande. Porque quando nos omitimos de sermos cooperadores da lei divina no mundo, no local onde nos encontramos, nós estamos impedindo a realização do bem geral. Por isso que, quando nos omitimos a fazer o bem, nós estamos numa condição também de perigo. Não basta aquele que foi despertado para a vida espiritual, aquele que acordou para as realidades do Espírito, apenas não fazer o mal, apenas não errar. É importante também acertar, é importante também agir para o bem. Porque Deus, ele tem maneiras inumeráveis de agir no mundo. Coisas que nós, na nossa interioridade, não conseguimos imaginar. Apesar de existir hoje pessoas muito empenhadas em combater a ideia de Deus, combater a noção da sua existência e da sua ação no mundo, independente dessas pessoas, ele ainda assim existe e age no mundo. E ele age especialmente pelo próprio homem. Se nós formos observar todo o progresso que a humanidade alcançou, nós poderíamos dizer, mas foi realização do homem. Foi o homem que construiu tantas coisas que são hoje diferentes do que foram numa época primitiva. Com certeza sim. Todo o progresso que nós temos hoje é fruto da ação do trabalho de muitas pessoas. Mas essas pessoas, tantas vezes, elas surgiram em meios tão inadequados, tão contrários àquele progresso que elas vinham trazer. Elas tiveram, muitas vezes, sem respaldo de ninguém. Foram pessoas que tiveram essas ideias, muitas vezes, em instantes de inspiração, de iluminação, que foi um momento significativo da sua vida, e elas trouxeram essa contribuição. Se elas tivessem guardado essas ideias brilhantes, vindas dos planos superiores, a humanidade não teria compartilhado esse progresso, não teria recebido esse progresso. Então essas pessoas, elas foram os agentes da ação divina. Foram por intermédio delas que aconteceu a renovação da humanidade em certos períodos. E é assim até hoje. Num plano maior, é assim que ocorre, num plano menor também. Como Deus vai socorrer uma pessoa que está caída agora numa calçada? Ele poderia materializar um espírito? Esse espírito poderia vir com muita dificuldade e se materializar e auxiliar. Mas o que é mais prático? Somos nós, que já temos um corpo materializado, irmos lá e erguer essa pessoa ou chamar o socorro para ela? Se nós observamos uma necessidade específica da sociedade, poderia vir do mundo espiritual um fenômeno de voz direta. Os espíritos poderiam materializar um órgão vocal humano e gritar para milhões ouvir. Mas certamente alguém diria, isso é histeria. A histeria coletiva, não ouçam isso, isso é loucura. É mais fácil chegar e inspirar pessoas de boa vontade a atender aquela necessidade que se observou na sociedade. Então nós vamos percebendo por esses dois exemplos e muitos outros podemos nós mesmos irmos descobrindo à medida que refletimos sobre a importância da nossa ação no bem, nós vamos descobrindo que a maneira mais eficiente para a renovação, para a melhoria da vida de todo o conjunto, é a nossa própria adesão a esse ideal, é a nossa própria ação. É a nossa própria mobilização no sentido de atender tantas necessidades que o mundo apresenta. Obviamente, dentro dos limites que nós possamos ter, dentro das condições que nós possamos oferecer. Mas nós, então, temos que ter essa atitude ativa, né? De participar, de agir. Hoje no mundo você encontra associações, você encontra agremiações para defender todas as causas novas. Tem pessoas dedicadas a combater a violência, tem pessoas dedicadas a combater a pobreza, pessoas dedicadas a combater a destruição da natureza, a salvar uma determinada espécie animal, pessoas dedicadas a preservar o patrimônio cultural da humanidade. Quantas possibilidades de ação no bem nós temos? Quantas possibilidades de melhorar a humanidade nós temos? Nós temos que nos engajar naquilo que temos mais afinidade. Se nós nos sensibilizamos muito pela necessidade da criança carente, nós temos que buscar as instituições que as apoiam, que as ajudam e prestar a nossa contribuição. Se nós somos sensíveis à causa do desamparado, daquele que vive nas ruas, temos que apoiar essas instituições. Se nós somos sensíveis ao sofrimento dos animais, temos que apoiar essas instituições que os auxiliam. Nós temos que procurar agir para o bem, dentro das afinidades que nós temos, e fazer alguma coisa. É dessa forma que nós estaremos já nesse estágio, que não cometemos mais atos contra o semelhante, que já não pensamos mais no mal. Mas é nesse estágio, então, que nós temos que começar a agir, a praticar o bem. Temos que começar a nos engajar em todas as causas novas que existem. Contribuir com o nosso dinheiro, contribuir com o nosso tempo, participar, incentivar aqueles que estão mais diretamente ligados a essas causas. É dessa forma que nós estaremos plenamente aí de acordo com a legislação maior. Porque é da lei divina que os seres contribuam uns para a evolução dos outros. É da lei divina que nós nos apoiemos mutuamente, que nós prestemos auxílio a todo aquele que necessita. não achar que atender a essas necessidades é só uma obrigação das instituições que a sociedade criou, achar que isso é uma obrigação do outro, ah, caiu na calçada do meu vizinho, então é ele que tem que atender o que está necessitado. Não é isso. Nós temos que pensar que quando nós estamos diante do sofrimento, de qualquer ser que seja, nós temos algo a fazer naquele momento. Nós temos algo a realizar naquele momento. É uma grande oportunidade. Às vezes é difícil vencer a hesitação. Às vezes é difícil sair do comodismo, sair das nossas conveniências. Às vezes nós estamos pensando, ah, mas eu vou me comprometer, isso vai me trazer dificuldade. É esse pensamento que, generalizado, impede que a sociedade hoje seja melhor. É essa tendência que nós temos de querer recuar, de auxiliar, de querer recuar e trabalhar pelo bem. Aquele que já deseja um mundo melhor, ele já tem motivações suficientes para trabalhar por esse mundo. E ele estará, como nos dizemos de Jesus, construindo a sua casa sobre a rocha firme. Porque quando chegar ali momentos de renovação, momentos de transformação, está previsto para a vida de todos, encarnados e desencarnados. Quando chegar esses momentos, é só aquilo que a gente criou de bom é que vai servir de suporte à nossa existência naquele momento de renovação. É só o bem que nós criamos que vai ser ali a nossa fortaleza. É aquilo que vai nos dar a resistência moral para superar essas fases de renovação que teremos que passar. Por isso que Jesus disse que o amor cobre uma multidão de erros. O amor que nós dedicamos, ele não simplesmente apaga os erros, mas ele nos ajuda quando tivermos que rever os nossos valores, se tivermos que reparar esses erros, esse amor que nós desenvolvemos em nós, ele vai nos dar ali a segurança, a garantia de atravessar esse momento difícil com maior determinação e com maior firmeza. Porque teremos adquirido valores do espírito que nos fortalecerão, que nos trarão ali aquele perfil da pessoa que parece ser imbatível. Mas ela só é tão forte assim porque ela desenvolveu nela sentimentos que a ligam a espíritos de natureza superior. E deles vem um apoio inimaginável nas horas de sofrimento, nas horas de dificuldade. Eles conseguem ali acessar facilmente esse indivíduo, inspirando a ele força, coragem, determinação. Porque essa criatura já buscou antes ligar-se àquilo que há de superior. E as provas necessárias que ele terá de passar, essas provas serão facilmente transpostas. Agora, aquele que não criou base nenhuma, aquele que recebendo talentos não os distribuiu no mundo, não multiplicou, esse se encontrará numa situação de grande precariedade. Ele se encontrará muito frágil nesses grandes momentos de testemunho. Nós vamos encerrar neste momento e vamos então procurar meditarmos nessas palavras e pedir aos Espíritos Superiores que nos inspirem a refletirmos e incorporarmos essas noções em nós. Obrigado a Deus.